429, para táxi, autonomia de 4 horas, BOB 42, alterna Monte Claro. 0, vento 0, 70 graus, 139. Via parte principal, enviando ponto para chamar a torre em 198 decimal 95, ajuste no 01. Pode passar a viação, direção, ponto da bomba 0, torre 298. É, consequência. Leda, para o 6201. Chanel 6201, autorizado, Leda, presente. Leda, 6201. Série 2, série 7200, controle. Zero, chame controle, 120.8. 7. Olha, Guardião 06. Prossiga. Visual com P3, está no litoral, e voa agora o farol de Itapuã, acertar pouso no CAB. Sim, o senhor mantém 500 pés? Sente, 500 pés, estou visual com P3. Sim, a próxima semana para pouso, antes que o permanente do controle, Guardião 06. 706 está livrando o litoral para o CAB e vai chamar na final. Alta no zero, baixa travada, 2000. 2000, continua a aproximação, informaria a pista livre. Aproximação, vai dar pista livre, 00. Juliette, Bravo Delta, no solo, 10, libere direita, solo 1, 21, decimal 9. Juliette, 6720, visual com tráfego na final, 10. Afirmativo. Faz a passagem do mesmo ali e mantém, pista na zero. Faz a passagem do tráfego ali e mantém o web 720. Pista 070 graus e no zero nós. Cuidado com o pista na zero, pista 070. Pista Bridge por Oxalha 6201. Chanel 6201, aguarde coordenação. Guardando 6201. Salvador, que uma corrida na estação da Barra. Onde ele vai fazer o canal Cubo Renato, que está acertando no buraco, voo na boa parte. Final para o CAB, o Guardião Verde. Apatando o quilo, Papa Vito, suba para o número 700 pés e aposte no localizador. Mike, Eco, Juliette, prossiga. Salvador, boa tarde, eu tenho 62. 9, transformação Sierra, autorização 380, barulho. Oxané 6259, a informação Sierra confere, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, via UP Zulu no meio até Brapo, até o Zulu, após conforme a rota do quilômetro de voo. Nível autorizado 360, saída da El, Lida, Bridge, pista no zero com primeira curva à direita, Rachane 5075, frequência do controle 120, decimal 8. Gente, São Paulo autorizado, nível 360, via São Paulo, Guarulhos, via UP Zulu no meio até Brapo, até o Zulu, até o próximo do plano de voo. Da decola da pistão no zero, cruza a direita, saída da Euleda, após direto bridge. O transponder 5075, controle saída 1208. Está na ponte 9, estacionamento 6259. Estacionamento 6259, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o estacionamento. Vai chamar, obrigado. Ali mantém, pista no zero. Ali mantém, na 1-0, 5-2, 1-9. Patango Kilo, Papa Vitor, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. Meu Mike Eco Juliette, para ingresso no corredor Caixa Pregos, desça para o 1500 pés. Ajuste 1011. Meia 720, decolada 14, controle alegório 10.8, bom voo. 208-620. Gente, chame torre 1-1895. Controle Web 6720, transferência. Web 6720, contato radar, saída da EL, sub e mantenha 360. 360 na EL 6720, pode voar Leda? Visado Leda da presente. Xanar 6201 no Recife, 13325, alterna 1251. Luno 567 autorizado Brasília, via fez o Luno 7 até a Pina, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída Arbor, transição Elefa. Pista no zero com primeira curva à direita, acione 5107 no transponder. Frequência do controle 120.8. Desça para 2000 pés, ajuste no zero no 1, autorizado LS, XOI, pistão no zero, reporte estabilizado. 2000 pés com 1011, vai reportar estabilizado com 446. Lopes 17 até a Pino, após conforme a rota do plano de voo. Tá, saída, a transição é nessa, qual que é o nome da saída? Saída Arbor, transição Elefa. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo e a transição Elefa. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Gente, Brasília, Lopes 17, a Pino direto, 360, saída é Arbor, Elefa. Curva na direita, 5107, aciona 20.8 o controle, voo no 567. Voo no 567, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 02. 567. Aproximação direta do GRE, reporte no solo controlado, sem interferência com o eixo da 17, vento 070 graus, 109. Afirmativa, vai prosseguir a retaguarda do braço, acionar o final 10, direto sem interferir com o eixo da 17. Trip 5219, livre decolagem da 10, vento 070 graus, 109. Livre decolagem, 5219. Feito óbvio, aquele Papa Vito na base para a final da 107. Trem baixo travado. Gente, aquilo Papa Vito, autorizado pouso, pista 107, vento 070 graus, 109. Aquele Papa Vito, gente. O tráfego da 10 vai pro 517. Confirme. Tô aqui na Lagoa da Baetê, não tô visual com tráfego nacional da 10. Tô aqui aguardando autorização, pois não tô visual ainda. Reporte no solo controlado, guardião 06, o vento 070 graus e no 09. Sim, então tô livrando aqui a vertical da Lagoa da Baetê, prosseguindo direto para o GRE. Quilo Papavito, final da 17, trem baixo travado. Autorizado pouso, Quilo Papavito, vento 070 graus, 109. Quilo Papavito. Quilo 5219, decolou aos 18, controle agora em 10.8, bom voo. Controle 10.8, boa. Então, meu nome é Eco Juliette, desça para 2.500 pés e ajuste permanente. E saudou, boa tarde, ao trip 5219. Trip 5219, boa tarde, contato radar, saída da Arbor, suba e mantenha 200. Perfil da Arbor, subi e mantenha 200, 5219. 0 MacTrack, repasse liberando a pista, aquilo para a vida. E da restrição de 3000, trip 5219. Livre de restrições, trip 5219. 5219. Pega acionamento da 3897-05. Sala 3897, na equipe de sol, reporte para táxi. Autorizado, reporte da 3897. Na sala 09, frequência livre, guardião 06. Autorizado no localizador é 5446. Ciência. 3897 ao solo. Prossiga. É, temos uma informação agora aqui do controle. Você irá manter 070 até 30 milhas. É afirmativo, então. Quase curva direita, 070 até 30 milhas. Sim. Fazer de torciência, liberando a pista, acessando a frequência livre. Então, já está na frequência livre. Boa tarde, aquilo para o Vazetor. 7 Bravo Delta, reporte para ingresso no pátio principal, tentando a aeronave da TAM, que está puxando 05. O Juliette Alfa Índia bloqueou o VOA em Salvador e vai manter radial todos os 3 ingressos. Juliette Bravo Delta, intenção é Aerostar, né? Abaite, gente. Já não fique antes, de forma a não poder não atrapalhar o push da nave da mesma. 7720, chame centro Recife em 13325, alterna 1251. 3325251, 6720, boa noite. Boa. Externa, baixar travado, 5446. 5446, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus e na zero lente. Livre pouso, pista no zero, 5446. Quer negar no zero ou não, no trip 5446. Gente, 5446. Over the ground, the Portugal is 02211, request push instructor. Copy, 022, clear the push and the startup, report for text. Push as approval, call is protective, Portugal 02. Qual altitude? altitude que você está mantendo? Eu mantei 500 pés, cara. Deixa eu ver se ele espera confirmar a altitude que você está mantendo aí. 800 pés. Confirme? O stop para aguardar. Confirme? Chão, chamou o stop 022. Operador ground, have to down 022. Have to down 022, go ahead. Confirm you called us and told us to wait for a while. Is there any aircraft pushing behind us? Então, TAP 022, confirme que nos chamou para aguardar um pouco nesta posição. Airport Go 022, can disregard the information now, please set up and push, come ready for taxi. Local. Então, o táxi é o 3897 com 220, 4 horas, Galeão Lanterna. 4 horas, Galeão, qual é o B? 220. Táxi em frente, pátio, Índia Alfa. Ponte de espera da 90, 1895, altímetro 90 no 1. Afirmativo, pátio, Índia Alfa, ponte de espera, chama 2895. Boa tarde. Salve Salvador, Xané 6259, posição 9, pushback, Xané 6259, aguarde para puxar. Vai aguardar, 6259. Salvador, uma boa tarde, ano 276 da volta, no 03, tem essa informação aqui, autorização com o fim? Ano 273, boa tarde, informação é curso e a Tango, aguarde para a cópia. Gente da Tango, aguarda a cópia, 1273. Juliette Bravo Delta irá manter a posição, aguardando a passagem da aeronave da TAP, que está no 1-1. Para o pushback, acionamento, Bono 601, 1-1-0. Bono 601, segundo prazo no setor para push. Aguardando, Bono 601. Fala, Salvador, boa tarde. 456, Juliana. 35446, boa tarde, autoriza táxi Alfa Kilo, remota 03 no passe 3, quando lá atende o sinalizador. Copia? Sente Guardião 06, a intenção é pouso na 17, isso? Afirmativo, pouso na 17. Sente, M para o regresso, Guardião 06. Sente. 3897 está liberado da restrição que o solo pagou para o senhor. Afirmativo, 3897, vai dar ponto mais um minuto. Sente, M pronto para decolagem, 3897. Pode alinhar e manter o 3897. Alinha e mantém, então 3897. Acione 5121 no transponder, frequência do controle 120, destino 8. Com 1273, confirme transponder copiado. 5121. 5121, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Passará. Lembra ele usando o 1567? O 1567 irá aguardar a passagem da aeronave do TAP, que está funcionando 1-1. Ok. Romeu Mike, Eco Juliette, desça para o 1500 pés. Confirmando 6289 da Ocean, nessa também aguarda a passagem do TAP. Afirma, após a passagem do TAP, quando a equipe de solo reporte para táxi. Gente, após a passagem do TAP, você reporta para o táxi, 62. Primeiro. Meia. alinhada e pronto, 3897. É livre de decolagem, vento 070 graus, 0 mais nós, o TAM 3897. 3897, iniciando. 259, aguarda o instante para push. Vai aguardar para o pushback, achando a 6259. O Juliette Bravo Delta faz a passagem da aeronave da TAP, autorizado o ingresso no pátio principal, Lima, Mike, na Quebec, Samara Torre, em 1918, decimal 195. Do toque arremetido, vento 070 graus, 099, o Guardião 06. 106, inicial. Quando ele pedir solo, reporte para táxi. Gente, após a aeronave, vai passar a nossa cauda, gente. Confirme? Teria algum estimado para puxo o gol no 601 no 110, por favor? É o número 2 no setor, o gol no 601. Afirma, é o Oceaneano 09. Alguma chance de ser próximo treinamento puxo? Não tem espaço físico no setor. Por gentileza, aguarde. Gente, grato. 06 vai aguardar para agir a base. Decolar 230, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 3897, bom trabalho, até a próxima. Decordial, TAM 3897. TAM 3897, contato radar, Feira Del, suba e mantenha 340. Contato radar da Eoleda, 340, TAM 3897. Autorizado 06, gira base para final, pouso pairado na cabeceira 17. Gira base para final, pouso pairado na 07. Autorizado, toque remetido na 07, vento 080 graus, 109. Autorizado, vai chamar para novo procedimento. Via April, India, holding point contact, tower frequency 118.95, QNH 1011. Taxi holding point 1310 via Apron, India, approaching holding point 118.95 in QNH 1011 at Alpha 022. Oceaneia 6259 ao solo. A disputa para cima 6259. Após a passagem do Charlie 402, a sua cauda, mandar a equipe de solo reporte para ataque. Após o Charlie 402, a equipe de solo vai reportar ataque 6259. Boa no 567, após a passagem do Airbus da TAP, mandar a equipe de solo reporte para ataque. TAP está livre, boa no 567. Para remetido 06. Essa passagem do TAP, Airbus da TAP, autorizado ingresso na parte principal. Daqui a pouco, Lima, Mike na Quebec, chamará a torre em 198 decimal 95, Juliette Bravo Delta. 1288-1260. 106, agora a intenção é atingir próximo ao litoral e regressar para pouso pairado na cabeceira 35 agora. Afirmativa, reporte na final da 35, Guardião 06. Guardião 06, iniciando a curva para ingresso na final. Então, Mike, Eva Juliette, reportando através de Paripia. Guardião 0, meio autorizado, pouso parado na cabeceira 35, vento 070 graus, 09 noite. Sim, a gente está regressando na final da 35, vai pouso parado 35, cabeceira. Suficiente, visual. Portugal 022, clear to line up and take off runway 10, wind 070 degrees, 09 knots. Clear for line up and take off runway 10 at 06. Remetido, Guardião 06, vento 080 graus, 099. Circuito pela esquerda agora, ok? Por esquerda, confirmado. Este Bravo deve autorizar o cruzamento da 735, a estacionar, frequência livre. Voo 9601 no 10 de Mesquí, após o passe do Oxanet. Voo 9601, obrigado. Solo Salvador, Gol 1273, está no gate 3 para o push, o cronômetro. O Gol 1273, aguarde para push. Muito obrigado. Esperando o site, vemos. Sim, Matheus, estou livrando 500, vou atingir 1200, vou reintercepto para a final. Gente. Gal 082 Airborne 936, contact now Salvador Approach Control, frequency 120.8. 120 Airborne Light, Gal 082, boa tarde, Gal. Firme, Gal 082 Airborne 936. Cuiabá, confirme o POB e autonomia? 148 a bordo, 3 horas e 40. Autorizar o táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chamar a torre em 11.95, ajuste 10.11. 295.11. Pronto para o táxi, o Chané 6259, temos 165 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando Galeão. O Chané 6259, autorizar o táxi até o ponto de espera via parte principal Índia, no ponto de espera chamar a torre em 11.95, ajuste 10.11. Ajustado 1011, ponto de espera, torre 1295, via parte Índia, Chané 6259. Boa noite, Gol 1567, Gol 1567, autorizado ANL decolar, vento 070 graus, 122. Decola 90, Gol 1567. 1897.